Portal do Arrocha. Eu tava ouvindo Maria Bethânia quando eu fiz essa canção. Vem. Você gostar de cachorrada, não tem como negar. Quando os cachorros passam, começam a balançar. O rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. O rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. E os cachorros ficam tudo assim, ó. Ela é sensacional. Ela gosta dos cachorros só porque fazem au, au, au, au, au, au, au, au, au. Hoje é sexta-feira e tudo pode acontecer. Inclusive nada. Se liga na poesia. Uau! Você gosta de cachorrada, não tem como negar. Quando os cachorros passam, começa a balançar. Você gosta de cachorrada, não tem como negar. Quando os cachorros passam, começa a balançar. Vai, vai, vai, vai. O rabo vai pra cá, o rabo vai pra lá, o rabo vai pra cá. E os cachorros ficam tudo assim, ó. Cachorro grande e não de vira-lata, tá? Ela gosta dos cachorros só porque fazem au, au, au, au, au, au. Ela gosta dos cachorros só porque fazem au, au, au, au, au, au. O cachorro agora cansou. Agora eu sou cachorro louco. Os cachorros. Apenas, tá? Só isso, tá? Porque eu sou desses, tá bom? Agora eu vou falar. A modinha agora é outra, ó. Bonecão da estrela, tá?